nasci em meia maldade, fui criado no berço da pobreza. O presente eu vejo triste, no futuro enxergo a incerteza. Meu sonho é ver minha mãe parar de chorar quando ver que na mesa não tem comida. Onde eu moro, o mal tem moradia e faz muitas vítimas, até inocente perde a vida. Quando crescer, não pretendo ser nada, apenas estar vivo pra procurar o caminho pra vitória. Estou crescendo revoltado em meio a tanto terror. Só vejo morte, ganância, vela acesa e muita dor. A revolta tá permanente, o sonho já virou pó. Sou mais um pobre condenado a sofrer sozinho e morrer só. Minha alma pede a paz, meu corpo pede a guerra. Minha morte tá programada, me afogando no rio de sangue. Ainda estou procurando o caminho pra vitória. Hoje eu me encontro exilado de mim mesmo. Minha alma não tem vida, meu peito está vazio. Minha mente já não raciocina, baleado nessa esquina. Sinto meu sangue escorrer pelo chão. Lembro de quando criança nasci no meio da tristeza. Na adolescência convivi com desespero. E agora na beira da morte, penso que vai acontecer. Quantos iguais a mim vão sofrer? Quantos iguais a mim vão sangrar? E vão morrer sem ter para sua pergunta uma resposta. Eu morro perguntando qual o caminho para a vitória. Qual o caminho para a vitória?